1396 para interceptar o curso localizador, curva esquerda para o 060, reporte estabilizado. Esquerda 060, reportando estabilizado, bola 396. O guardião 06 vai autorizar a gente a cruzar o eixo da 1735? Pode, já está autorizado, não tem nenhum tráfego a reportar, pode prosseguir direto para o pátio, que não há nenhum tráfego a reportar, reporte o solo. Ok, obrigado, então está presente, prosseguindo direto para o pátio. Poxa. Autorizado em grande reporte alinhado, pronto para decolagem, que ele está para medo. Na 396, complete curva esquerda para 050. Eu estava me alternando barata. Livre até o ponto de espera da 10. Via Índia e Alfa, quando lá, torre 1895, voo no 649. Livre até o ponto de espera, Índia e Alfa, voo 1849 no ponto, 1895 no ponto de espera. Chanel 6327 está pronto para copiar. Para ilhéus, nível 240, inicialmente 240, após completa visual, um plano Yankee. Decola 1-0 com primeira curva à direita, saída da El, após Leda, de Leda direto para ilhéus. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895. 11895 a torre, seu transponder 5026, Oceanair 6327. Então, 240 para Ilhéu, Yankee, decola da 10, da 1-0, primeira curva direita, Dael, Leda, depois boa, direto Ilhéu, controle 1208, torre 295, e transponda 5026, Oceanair 6327. Tome pronto, puxa acionamento 6327. Vamos lá. 2028. Eita. Por 649, boa, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 mais. Autorizado a alinhar e decolar. Autorizado, localizador, agora 807, fechou. Júlio, boa tarde, pelo Papa V decolou, restrito 1000, e autorizar voa pro 252 e 0025. 35446, pode prosseguir a descida? 35446, disponível de voo 060. Salvador, Quilo Papavito. Quilo Papavito, mantém as condições visuais no corredor Axé, aguardando para o disponível de voo 2500 pés. Autorizo voar pro 252 na 1000 pés. O Papavito autorizado pro 252, suba inicialmente para 1000 pés. Ativo, 1000 pés na pro 252, pelo Papavito. 070 para o 050, 0327. Então, 3217, reduz a velocidade para 220 nós. 229, 7, vai prosseguir via PAT 3, PAT 1, Índia e Alfa. Até o ponto de espera do 10, Juliette Serra Nova. PAT 3, 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera do 10. Trip 5446, preparação para sequenciamento, curva esquerda, correção à direita para 1970. Direita 1970, 5446. Gol no 807, estabilizou? Baixou, baixou, travou. Chame torre 11895, gol no 807. 2-0-7-4. 3-3, chama no 20, décimo 8, bom gol. 2-0-8-0, tá bom. 3, 2, 7, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A240, limite magnética 120 de Simbra. 240, limite 120 de Simbra, andando 217. Gol no 396, desça para 2000 pés, ajuste no 014. 2000, 014, gol no 396. Controle Salvador, boa tarde, gol no 649, decolado na Dael. Gol no 649, contato radar, saída da El, sub, manter nível de voo 240. Para manter o 240, 649. T5446, seu limite será 080 de Simbra. 080 de... qual é o botão? 080 de Simbra. 080 de Simbra. 5856, autorizado, pushback. No 5, reportagem. Autorizado, pode 5-6. 3000 pés, ajuste no 0 no 4. 3000 pés, no 0 no 4. Gol 1396, curva direita pro 070, reporte localizador. 070, reportamento estabilizado para o organizador, gol 1396. 35446, curva esquerda para a 130, correção 120. Esquerda 120, 5446. Decimal 95, Juliette, Serra Novembro. 195, graças. Era da 13, pronto, o Juliette, Serra Novembro. É, Juliette, Serra Novembro, ligou o contraste no final? Sim. O indagou na curta, após o mesmo ali mantém, pista 90, Juliette, Serra Novembro. 195. Estabilizado, 5446. Pan 3217, curva esquerda pro A220, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. 220, descendo para 4000, 614, Pan 3217. Kilo Papa Vitor, pula para 2500 pés, ajuste no 0 no 4. Boa noite, 07, Solos 36, libera a direita, chegando a 219. Direita 219, 2190, pista no zero livre, autorizado a decolar, vento 100 graus, 11 knots. 90, chame centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Controle Salvador, gol no 649. No 649, prossiga. Poderia coordenar junto ao centro o nível 200? Ciente, sua no nível de voo 200, gol no 649. 200. Web 5729, controle. 5729, 5729, versão de indicação, autorizado chegada BOMF, disponível de voo 050. 050 na BOMF, WebJet 5729. Fala, Marilete, Arna, Vendor, Close 38, chame 120, desce na 8, voo. 1208, graça. Tan 3217, curva esquerda pro 1160. Esquerda 1160, tá 3217. Gol 1396, compete a final, chame torre 1895. 1895, obrigado, uma boa tarde, vamos. Controle Salvador, boa tarde, o papá Juliette Sarno, vem decola perfil da água na sua escuta. Trip 5446, desça para 2000 pés, ajuste 1014. Segue um Boeing 737. Um grau speed 148. Sente, vai reduzir o 5446 descendo para 2000 pés. Posso ver o limite da 317? Então, 3217 para interceptar o curso localizador, curva esquerda, proa 130, rebote estabilizado, desça para 3000 pés, ajuste no 014. Descendo para 3000 esquerda, 130 para o LS, 317. Papapá, Juliette, Serra Novembro, contato radar, saída Arbusto e mantém a nível de voo 280. Perfil da Arbusto, mantém 280. Juliette, Tango Zulu, a sua identificação autorizada a chegada a mando, disponível de voo 060. Gol 1649, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 1251, alterna 3325, grata a voo, 649. Gente no 1, aguarde para puxa. Gol 1807, após o web, autorizado ingresso, Juliette, portão 8. Após o web, Juliette 8, gol 1807. Gol no 075, ação de indicação, autorizada a chegada a Mari, disponível de voo 060. 060 na Mari, voo 060. Caju autorizado, 150, via Golf 677, 10 decola, curva esquerda, sai da Puca, Jama foi direto, controle 120, decimal 8, torre 11895, transponder 5047. Autorizado 150 para a Caju, Golf 677, decola do 10, curva esquerda, sai da Puca, Jamo, 128, controle, 1895, torre, 5047, transponder, trip 5627, pátio 13, reportaremos quando pronto para posicionamento. Trip correto, reporte pronto. Yes, obrigado. 46, chame torre, 11895. 1895, boa tarde. Trip 5446, final embaixo da vaga. Trip 5446, número 2 para pouso, aguarde pista livre, vento 100 graus, 2 nós. Gente, guardando, 5446. É, 327, coordenação com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Web, a cauda autorizado, puxa essa mano 1. E após a passagem da cauda do Web, está autorizado, puxa back o 6327. Autorizado Guarulhos, Ginga 340, via Terzulo 44, decolagem no zero, curva direita, saída da El, Leda, pós Leda, vou direto eu, controle 1208, torre 118, decimal 95, transponder 5043. 340 Guarulhos, via Terzulo 44, decolagem 10, curva direita El, Leda, pós Leda, eu, 208, controle 1895, a torre, 5043. 5043, transporte aí, 12. 3155, correto, reporte pronto na 9. Maravilha. Tenente, desse nível de voo 060, Juliette Tango Zulu. Tan 3217, chame torre 1895. 1895, boa. Termina 21 décima 9. Autorizado, Confins no nível 360, decolagem da 10, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle 120 decimal 8, transponder 5064, em bridge, intercepta Perzulu no meio. Autorizado, Confins 360, decolada 10, curva direita, saída da Euleda Bridge, 1208, transponder 5064, pelota Perzulu 16, o azul 4. 4118, cotejamento correto, qual o portão? 35. Fala 1396, livrou não, Facebook. 396, Alfa, reporte antes da Juliette. Foi trânsito da Juliette e Alfa, 1396. Pouso, aguarde pista livre, o vento 100 graus, 2 nós. Gente, aguardando esses dois no teste da tarde. Fala o mais do bom pro lado. Fala o tudo bom. Fala 3155, posição 9, posicionamento. Autorizado na 9, reporte táxi. Boa táxi, Júlio. Mike, é com o Victor, Sofia. Mike Eco Vitor, ciente, mantenha as condições visuais nos corredores, reporte no através de Paripe, acione código 5561. Meia dúzia, eu acho, né? Afirmo. Autorizado, reportaque. Autorar o táxi, puxa, né? Fala, Juliette, Lama 396. 396, mantenente da Juliette aguardando o portão 9. Mantenente da Juliette aguardando o portão 9, igual no 3, só. Solo, Salvador Alexandre 6327, para o táxi 78 a bordo, 3 horas e meia até na Salvador. 78, 3 e 30, Salvador. Ajuste 10. 14, via Índia, 1895.0, tua aí. Índia, 1895, 10, 14, 63, 20, 27. Solo, trupe 5446. 5446, via Kilo, faz 3, atento ao sinalizador. Kilo, faz 3, 5446. Salvador, Juliette Serra Novena. Juliette Serra Novena, Sofia. Vamos cruzar um 5-0, havia possibilidade pós-Arbor voar Conquista? Juliette Serra Novena, ciente, aguarde. Voo 1075, desça para 3.000 pés, ajuste 1014. Desce 3.000 com 1014, 1075. Thank you. Mike Eco Vitor, ciente, mantenha-se nos corredores Vera Cruz, reportando através de Paripe. Ciente, Mike Eco Vitor. Turino 7, solas 4, 8, chamando 2, indo décima lá, solas. 2, 1, agora. 2 horas e 50, bora pra trás. Vagem, vento 100 graus nos lances. Exato, 55. Indo o traço da Avianca, puxando a 612. Então, parte Índia, até o 050, parte da Avianca, o 3157. 3217, Buenas, via Alfa, aguarda, entra Juliette. Alfa aguardando, entra Juliette, tá? 3217. Passa, está livre, confirma o vento? Ajusta no 0 no 4. 4, 5, 4. Aguarde a autoridade de repouso. 4, está livre, 579. Então, pouso autorizado para o objeto 5729. Livre, pouso 5729. Serra Novembro, autorizado direto Conquista. Chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 1288, 260, está presente em Boa Conquista, grato por semana. Para o táxi, o Chanel 6321, nós somos 129 a bordo. Temos 5 de autonomia, alternamos Goiânia. 6321, Pátio Índia, ajuste no 0 no 4. 1895, Marcelo. Marcos Índios, lá na torre 1895. Muito boa tarde, Web 5856, decolou Pucas e Par. Web 5856, contato radar, saída Pucas, sobre mantém nível de voo 350. 350, 5856. 2217, vai seguir o voo, prosseguir portão 10. Segue voo, portão 10, 7217. Salvador 6327 está pronto, ponto 0 da 1 no 0, tá? Salvador 6327, ele mantém pista no 0. Pode, boa tarde, ele mantém 6327. Direita pro 055, desça para 3000 pés, ajusta no 0 no 4. Direita para 055, desce para 3000, o patrulhador 2231. É Portugal 021, reduz your speed 210 knots. Reduz your speed 210 knots. Reduz your speed 210 knots. Controle 5856, possibilidade de voar de barda presente. Web 5856, aguarde. Guarda. Fala 5-3, chame 1-2, 1-2, 1-9, agora. 1-2, 1-9, 5-3, 2-9. 729, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, será antes da Juliette, 729. Lima 327, autorizado decolar, vento 120 graus da Inácio. Cristiano, 327. Contato, sou o Xané, 6321, espera pronto. Fale, 6321, mantém. Mantém. Seguindo ali, mantém, Cristiano, já. Ali, mantém, pista 10, o Xané, 6321. Gorno 075, complete a final, chame torre 1895. 1895, obrigado. Controle, Juliette, Quebec. Juliette, Quebec, Kilo, prossiga. Sou Salvador, boa tarde, Gorno 075, está 3 milhas do Índia Serra, final 1-0. Oi, Xené, 6327, decolou 54, Xené, 120, décimo 8, controle, meu voo. 208, 6327, voo. Voo no 075, boa tarde, continue a aproximação, aguarde, pista livre. Área 2 da avião aqui iniciando a rolagem, vento 120 graus, 10 mais. Guardando, agora no 075. Você está 8 milhas de dona, está autorizado para acertar o localizador? Passarei 2261 não autorizado, interceptar o localizador, deixa para 2000 pés, ajuste no 014. Gente, 2231. Controle, Juliette Angelou, tá ali dentro, cristal de toque, 5-2. 5-14, tá saindo do 3, 5-27, obrigado. 5-7-2-9, Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 5-7-2-9. Felipe vai dar passagem web após o mesmo, pátio Índia, 1014, 1895, ponto espera com voo. Gente, após o web, ingressa, chama 1895, obrigado, bom trabalho da semana. 240-6327. Web 5856, mantenha o perfil da saída, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Recife 245-2685, 5856, mantenha a rota. Capital 01, maintaining level 50. Juliette Tango Zulu, retoração para sequenciamento, curva direita, proa 140. Direita 140, Juliette Tango Zulu. Salvador, 6327. É Portugal, 0-2-1, descend 3000 feet, Kennedy 1014. Salvador, descend Kennedy 1014, Portugal 0-2-1. Abatango Bravo que Luiz, que se enche, mantém as condições visuais dos corredores, reporta através de Paripe. 321, vai curvar direito. 321, decolou 57, M no 2028, controle novo. Boa tarde. Sareiro 2231, complete a final, chame torre 11895. 1895, 2231, bueno. Boa tarde, controle, Xané, 6321. É Portugal, 021, reduce speed to 1700 knots. Reduce speed to 1700 knots, 021. Índio 40, Juliette Angulo. Mais um externo, baixar a travada 2231. 3155, decore, meia de 5 autorizado. Afirma, 3155. Ali mantém, pista no zero, então 3155. Demanda no zero, 3155. Portugal 0, 0,